esse cara? Esse cara, eu escrevi essa letra, deixei pronta, porque Bethânia me pediu uma música. Macalé tava morando em Londres comigo, porque a gente tava fazendo transa. Aí eu pedi a Macalé pra botar a música, deixei a letra na mão dele. Porque era bom ele ter uma parceria minha com ele, depois pra Bethânia, e Gal já tinha gravado uma música dele com o Ali que tinha estourado, que era Pô Barato, e ele tava lá com o violão e tava compondo. Aí eu dei essa letra, tal e qual, essa letra aqui. Aí ele ficou muitos dias, um dia de noite, de madrugada, ele veio do quarto dele, depois de vários dias, ele disse assim, olha aqui, eu não vou fazer isso não, porque depois vai ficar meu nome com essa letra, eu não me sinto bem, não sei o quê. Eu disse, tá bom, então faço. Porque, ele ficava, porque é um cara. Porque é um cara, pra ninguém pensar que ele era viado, ou os amigos dele, carioca, não acharem que isso é coisa de viado, ou qualquer coisa assim. Eu disse, tá bom, então eu faço. E aí fiz, e não foi ele que fez, fui eu que fiz a música. Mas a letra tava pronta. Eu fiz e mandei pra Bethânia e arrebentou.